24 e 25. Capítulo 13. Impedimentos para a multiplicação, parte 2. Agora estamos prontos para explorar a segunda resposta do servo preguiçoso. Eu tive medo. O medo o paralisou. Eu gosto muito da tradução, a mensagem para as palavras do terceiro servo. Eu sei que o Senhor tem padrões altos. O Senhor exige o melhor e não abre espaço para erros. Isso me faz lembrar de uma história. Eu jogava basquetebol sob a direção de dois treinadores. Em ambos os times, eu era guarda de tiro, pois fazer cestas de 20 pés de salto em uma base regular era uma das poucas coisas no meu esporte que eu conseguia fazer bem. Meu primeiro treinador era um homem que queria o melhor de nós e usava encorajamento e correção construtiva para nos fazer chegar lá. Eu sabia que ele era por mim, não contra mim. Eu fazia arremessos com confiança. O tanto que ele acreditava em mim era um combustível para essa confiança. Meu outro treinador era diferente. Em suas próprias palavras, ele era aquele que tinha padrões elevados e não abria espaço para erros. Quando eu tentava um lançamento e errava, o treinador me corrigia duramente durante o intervalo seguinte, e muitas vezes eu era deixado no banco logo depois. Eu não conseguia arremessar bem sob o treinamento dele. Eu e meu treino sozinho, quando ele não estava presente, eu mandava muito bem de várias áreas da quadra. Eu era o mesmo jogador com o mesmo talento, mas não conseguia executar quando ele estava presente. Se notarmos a resposta do servo no versículo anterior, a percepção que ele tinha do mestre era exatamente a mesma que eu tinha do meu treinador crítico. Porém, há uma diferença significativa. Na realidade, o mestre do servo não era nada como o meu segundo treinador. Repito, seguindo o que aprendemos no último capítulo, que é por isso que separar tempo para conhecer Deus é tão importante. Ele não é nada parecido com a percepção do servo preguiçoso. Deus é por nós. Ele acredita em nós e tem confiança em nós. Se não o vemos dessa forma, podemos facilmente sucumbir ao medo e enterrar os nossos dons. Tendo dito tudo isto, agora nos voltamos para uma raiz totalmente diferente que causa falta de frutos. Como mencionado no capítulo anterior, há pessoas que realmente conhecem Deus, mas ainda lutam contra o medo ou sucumbem a ele. A Bíblia fala sobre as razões por que isso acontece, e é isso que vamos abordar pelo restante deste capítulo. Antes de começar, porém, veja alguns comentários sobre o medo e assuntos relacionados. O homem não deveria temer a morte, mas deveria ter medo de nunca começar a viver. Marco Aurélio. Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se, amadores construíram a arca, profissionais construíram o Titanic. Desconhecido. O maior erro que podemos cometer é viver com medo constante de errar. John Maxwell. Uma das maiores descobertas do homem, uma de suas maiores surpresas, é descobrir que consegue fazer o que tinha medo de não conseguir. Henry Ford. Vamos abrir nossa discussão com uma declaração inabalável e verdadeira. O oposto do medo maléfico é o amor de Deus. Quando amamos a Deus e as pessoas incondicionalmente, o medo é exterminado. Como o apóstolo João escreve, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4, verso 18. A respeito dessa verdade, nunca me esquecerei de um encontro que tive com o Espírito Santo em San Diego, que abriu os meus olhos. Eu havia acabado de ministrar em um culto, estava sozinho no meu quarto e me encontrava lutando contra o medo em relação aos nossos filhos. Eu havia ouvido sobre filhos de ministros que morreram tragicamente, um eletrocutado, muitos em acidentes de carro, alguns de overdose de drogas e outros por razões variadas. Eu havia acabado de saber de outra tragédia e estava tentando me livrar da preocupação que me assombrava. De repente, ouvi em meu coração: filho, o medo é um indicador. Ele simplesmente expõe uma área da sua vida que você ainda não se submeteu a mim. Você ainda é o dono dessa área da sua vida. Fiquei chocado com aquelas palavras. Percebi que eu havia assumido algo que não tinha o poder para manter. Dentro de momentos depois dessa revelação, gritei no meu quarto: pai, esses filhos não são meus, sou meramente um administrador daqueles que são seus. Então quero que a sua vontade seja feita na vida deles, não importa o que aconteça. O Senhor pode levá-los para o outro lado do mundo ou para o céu, quando o Senhor estiver pronto para recebê-los. Mas peço ousadamente que eles cumpram tudo que o Senhor os criou para fazer neste mundo. Em seguida, gritei ainda mais alto: mas diabo, em nome de Jesus, você não irá tocá-los. Declaro que eles pertencem a Deus e o proíbo de matar, roubar e destruir o que é de Deus. Uma paz sobrenatural encheu meu coração e desde então não tive mais aquela preocupação com os nossos filhos. Se a preocupação tenta voltar a me atormentar, eu digo firmemente: eu entreguei o cuidado dos meus filhos a Deus em San Diego e não vou tomar de volta. Toda vez, o medo retrocedeu e a paz voltou. O medo é um capataz terrível, é sorrateiro, busca tomar o controle e, uma vez que consegue nos prender, é opressor. Se não lidarmos com ele adequadamente, ele pode alterar o nosso destino. Porém, aqui vai a boa notícia: é possível vencer o medo, mas devemos abordá-lo corretamente. Preste atenção ao seu dom. Paulo escreveu duas cartas a seu filho espiritual, Timóteo. Em ambas, abordou o fato de que o dom, charisma, de Timóteo estava sendo negligenciado e inoperante. Vamos estabelecer um ponto importante logo de início. Timóteo era um homem de Deus. Paulo elogiou seu caráter aprovado e sua fé genuína ao longo das epístolas. Timóteo certamente não se encaixa na categoria de alguém paralisado pelo medo, por não conhecer o caráter de Deus. A primeira carta de Paulo declara: não negligencie o dom que lhe foi dado. 1 Timóteo 4, verso 14. A palavra negligenciar no grego é ameleu. Sua definição é ignorar ou não dar importância. Outra fonte define essa palavra como não pensar sobre e, portanto, não responder apropriadamente, não dar atenção. Por que Timóteo ou qualquer um de nós ignoraria e não daria atenção a um dom dado por Deus e, em caso extremo, sequer pensar sobre? Uma razão pode ser não estar funcionando ou produzindo de acordo com as nossas expectativas. O pensamento se torna: tentei e não funcionou. Fui muitas vezes tentado a pensar dessa forma nos meus 20 e 30 e poucos anos. Como escrevi anteriormente, uma ocasião aconteceu depois que Lisa e sua amiga dormiram durante a minha pregação. Eu tive o seguinte pensamento: por que alguém iria querer me ouvir quando os mais próximos não conseguem ficar acordados? Por volta daquela mesma época, outra realidade que aumentou a minha luta contra pensamentos de derrota aconteceu quando um amigo e eu estávamos cada um ensinando uma turma de escola dominical. Ele tinha mais de 200 alunos frequentando suas aulas, restando apenas lugar em pé. Durante o mesmo horário, a frequência média da minha classe era de aproximadamente 20 pessoas. Na verdade, havia uma classe que eu ensinava também naquele horário, que tinha apenas um aluno. Houve tantas ocasiões, demais para enumerar, em que fui tentado a questionar meus dons. Agora percebo que se eu tivesse me rendido àqueles pensamentos de expectativas não correspondidas e de aparente derrota, eu teria desistido do ministério e buscado percorrer outro caminho e acabaria vivendo infeliz por ter abandonado o chamado da minha vida. Outra razão que pode nos fazer ignorar e não dar atenção ao dom que recebemos de Deus é a crítica dos outros. Sem dúvida, fui extremamente tentado a parar de escrever depois do meu primeiro manuscrito ser ignorado, criticado e rejeitado pela primeira editora e depois pelas demais. Mais tarde, logo após ter publicado meu livro de forma independente, um amigo fez comentários depreciativos sobre meu estilo de escrita. Depois que ouvi seus comentários, deitei-me no chão da nossa sala, sem me mexer, por 20 ou 30 minutos, olhando para o teto, me sentindo depressivamente oprimido. Perguntei-me se havia perdido um ano inteiro da minha vida e muito dinheiro naquele livro. Pensei, a primeira editora, depois as outras, agora meus amigos, todos criticaram. Acorda, John! Por que você não admite que não é bom o bastante e que foi uma derrota? Se eu tivesse sucumbido a esses pensamentos e outros comentários, não teria escrito o segundo livro, que também parecia ser uma derrota. Lembro-me de enviá-lo para uma antiga professora do seminário e ela o criticou severamente também. Fiquei ainda mais arrasado. Faziam agora 2 anos e meio e nenhum dos 2 livros havia feito sucesso. Se a qualquer momento eu tivesse dado ouvido às críticas dos outros e aos meus próprios pensamentos de desânimo, teria sido muito fácil simplesmente desistir. E eu não teria escrito o terceiro livro, que foi, é claro, A Isca de Satanás. Outra razão que pode nos fazer ignorar e não prestar atenção ao dom que recebemos de Deus é o medo de falhar. A realidade irônica desse medo é: nós esperamos falhar mesmo antes de começar. Então nos protegemos, deixando de tentar. O pensamento é: por que tentar se não vai dar certo? Quantos sonhos e visões foram frustrados devido ao medo de falhar? É trágico que dons dados por Deus são desperdiçados, assim como aconteceu com aquele servo preguiçoso. No que diz respeito àquilo que o medo de falhar produz, meu amigo Miles Monroe escreveu em seu livro Maximize o Seu Potencial. O túmulo é o lugar mais rico do mundo, pois é ali que encontramos todas as esperanças e sonhos que nunca foram alcançados, os livros que nunca foram escritos, as canções que nunca foram cantadas, as invenções que nunca foram mostradas, as curas que nunca foram descobertas, tudo porque alguém teve medo demais de dar aquele primeiro passo. Em concordância com Miles, minha forte advertência é: não retenha a expressão dos dons de Deus nesta vida. O que direi a seguir pode surpreender você, já que todos nós temos Timóteo em grande estima. Porém, nas cartas de Paulo, vemos que Timóteo estava indo na mesma direção que o servo preguiçoso. O dom de Deus estava adormecido e ele não estava prestando atenção a isso. Felizmente, Timóteo tinha um bom pai na fé, que não permitiria que ele continuasse naquele estado. Na segunda carta que Paulo escreveu ao seu filho, ele não desperdiça tempo e aborda logo de início o assunto. Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, segundo Timóteo 1, verso 6. O termo no grego para manter viva a chama é anasopureu, cuja definição é reavivar um fogo. Porém, o Greek English Lexicon comunica o significado dessa palavra de forma ainda mais completa. Define-a como fazer com que algo comece de novo, reativar. O dom de Deus em Timóteo estava inativo e precisava ser reativado. Então, como se tornou dormente? Paulo explica a causa no versículo seguinte: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação, segundo Timóteo 1, verso 7. A palavra grega para medo é deilia, que é traduzida mais corretamente como timidez. Paulo está dizendo: Timóteo, o dom que você recebeu de Deus está adormecido por causa de um espírito de timidez. Ou falando ainda mais claramente: Timóteo, o dom que Deus lhe deu está inoperante devido a um espírito de intimidação. Esta é uma palavra com a qual podemos facilmente nos identificar. Intimidação significa ser impedido de agir devido ao medo. Porém, o aspecto mais importante é que a origem final de intimidação é um espírito, é uma força espiritual. E se não abordarmos o medo num nível espiritual, suas raízes não serão completamente cortadas. Minha batalha contra a intimidação. Sei de tudo isso porque lutei contra esse espírito por muitos anos. Eu presumia que era uma fraqueza da minha personalidade. Porém, durante uma série de cultos no início da década de 90, descobri que estava completamente equivocado em minha análise. As reuniões estavam agendadas para durar apenas 4 dias numa igreja de uma pequena cidade, mas ao invés disso, transformaram-se num mover de Deus de 3 semanas. Todas as noites a igreja ficava lotada até a sua capacidade máxima e muitos eram salvos, curados e libertos. O dom de Deus na minha vida para pregar estava a todo vapor. Foi extraordinário. Pessoas viajavam até 150 quilômetros para participar dos cultos noturnos. Lembro-me vividamente de entrar no santuário vazio durante o dia e sentir como se a presença de Deus tivesse se instalado ali. No entanto, certa noite, na última semana, tudo mudaria. Alguns dos ministros de louvor haviam criticado o meu ministério na noite anterior. O que eles haviam dito foi transmitido a mim por um dos líderes da igreja, pouco antes do culto. Os comentários me pareciam cheios de opinião, porém inofensivos. Entretanto, eu não conseguia tirar as palavras deles da minha cabeça. Meu foco deixou de estar no culto e passou a estar nas críticas sobre qual eu havia ministrado na noite anterior. O pastor dispensou os comentários deles. Nós oramos e nos dirigimos ao santuário, como havíamos feito durante todos os cultos. Naquela noite, tudo parecia frio. Tentei ministrar como havia feito nas primeiras 2 semanas, mas eu estava confuso. Não conseguia manter um pensamento. Estava odiando estar ali na frente. Queria escapar pela porta de trás. Eu me sentia sem poder, como um adolescente numa apresentação de classe, falhando em falar diante de seus colegas. Não havia unção, nem presença de Deus em mim. Foi horrível. Encerrei o culto mais cedo e voltei para onde eu estava hospedado. Deparei-me chateado com Deus. Por que Ele não me ajudou? Por que esse culto foi tão diferente? Por que eu me senti abandonado? Eu pensei, aquela ministração foi patética. Ninguém vai querer voltar amanhã à noite. Na verdade, eu não quero voltar amanhã. Fui para a cama com a esperança de que o dia seguinte seria diferente. Na manhã seguinte, acordei pesado, deprimido e desencorajado. Tentei orar, mas sem proveito nenhum. A preocupação sobre o que estava errado começou a crescer. Naquela tarde, passei 3 horas em oração. Lutei contra pensamentos de derrota o tempo todo. Eu me despertei para chacoalhar aquele peso e me animei para o culto que iria começar. Naquela noite no santuário, o louvor parecia tão frio quanto na noite anterior e eu senti que não tinha nada a oferecer. Mais uma vez quis correr para a porta. Quando me apresentaram, levantei-me e gaguejei por alguns minutos. Não conseguia manter uma linha de pensamento. Em determinado momento, ouvi uma voz na minha cabeça dizer: "Por que você disse isso? Aonde você está indo com essa mensagem? Você é patético." Naquele instante, foi a gota d'água para mim. De repente, falei abruptamente diante de 600 pessoas: "Não sei o que há de errado, mas algo está diferente aqui nessas 2 últimas noites. Vocês podem, por favor, ficar de pé e orar comigo?" Enquanto todos nós orávamos, Deus falou comigo. Foi a primeira vez que ouvi a sua voz em mais de 24 horas. Ele me lembrou do que Paulo escreveu em 2 Timóteo 1, verso 7, e disse: "Filho, você está intimidado pela equipe de louvor atrás de você. Quebre o espírito de intimidação e fale o que estou lhe dando." Fiz o que ele disse e uma mensagem poderosa começou a fluir daquele versículo. Foi o culto mais poderoso dos 21 outros. 75% das pessoas vieram até a frente, admitindo que também lutavam contra a intimidação. Os corredores ficaram cheios de pessoas pedindo oração por libertação. O pastor me procurou algumas semanas depois para me dizer quão eficaz aquele culto havia sido. Os líderes que fizeram comentários críticos sobre mim estavam vivendo em pecados flagrantes: adultério, fornicação e bebedeira. Tudo foi revelado ao longo das 2 semanas seguintes e todos eles, com exceção de um, deixaram a igreja. O pastor disse que desde então a equipe de louvor nunca havia estado tão unida e eficiente. Foi uma experiência que transformou minha vida e meu ministério. Para mim, acabou com anos de luta contra a depressão, tentando conduzir alguns cultos enquanto os dons que Deus me deu estavam inoperantes. A descoberta mais importante foi aprender que devemos falar diretamente ao espírito de intimidação, assim como Jesus declarou a palavra de Deus diretamente a Satanás enquanto estava sendo tentado no deserto. Jesus não pediu a Deus que aliviasse os ataques, ele lidou sozinho com o diabo, firmemente e diretamente. A substituição de Elias. Encorajo você a ler 1 Reis do 17 ao 19. Você verá uma experiência com a intimidação, parecida com a minha, que Elias teve com a rainha de Israel, Jezabel. Esse grande profeta havia confrontado ousadamente a nação de Israel no Monte Carmelo, uma oposição de 850 falsos profetas, o rei Acabe e os membros da realeza. Diante da nação inteira, Deus havia respondido à oração de Elias com fogo. Elias tinha, inclusive, instruído o povo a matar todos os falsos profetas. Elias estava operando poderosamente em seu dom. Depois, ele orou e há cerca de 3 anos e meio acabou. E para completar, ele ultrapassou uma carroça real correndo. Tudo isso aconteceu em um dia. Que dia na obra do Senhor! Porém, antes do sol se pôr, Jezabel ouviu sobre o que havia acontecido e a verdadeira batalha começou. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: "Que os deuses me castiguem com todo o rigor. Se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles." 1 Reis 19, verso 2. Antes de comentar sobre a ameaça de Jezabel, deixe-me dizer primeiro que espíritos são similares a surfistas. Surfistas pegam onda, espíritos pegam onda em palavras. A Bíblia nos diz: Nenhuma alma forjada contra você prosperará. Você silenciará toda voz de acusação que se levantar contra você. Esta é a herança dos servos do Senhor. Isaías 54, verso 17. Note que nós devemos silenciar toda voz que se levanta contra nós. É nossa função e não de Deus. Jesus não pediu a Deus que silenciasse Satanás no deserto. Então, também devemos agir assim quando formos atacados. Obviamente, as palavras de Jezabel carregavam um espírito pesado de intimidação. Quando sua mensagem chegou até Elias, veja a reação dele. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Aquele homem que havia confrontado a nação, os falsos profetas e o rei, agora foge. Ele percorreu toda a nação em direção a uma jornada de um dia no deserto, sentou-se sob uma árvore e orou, pedindo para morrer. Uau! É a mesma pessoa? O que está acontecendo? Ele está obviamente confuso, deprimido, sem esperança e perdeu a visão. Esses são os sintomas de um espírito intimidador. A triste realidade é que a maioria das pessoas lidam com os sintomas, ao invés de lidar com o espírito por trás deles. Em ignorância, eu também lutei contra esses sintomas por anos, antes daquela noite em que Deus expôs como aquele espírito mal estava agindo. Eu estava tropeçando em meu chamado e não conseguia entender por quê. Elias havia desistido, então Deus enviou o profeta deprimido numa jornada. Um anjo apareceu a ele e lhe deu comida para uma longa viagem de 40 dias ao Monte Sinai. Quando ele chegou, a primeira coisa que Deus perguntou foi: "O que você está fazendo aqui, Elias?" 1 Reis 19, verso 9. O quê? Espera aí. Deus havia instruído o anjo a lhe dar comida para a viagem. Então Elias fez a jornada. Porém, ao chegar, Deus pergunta por que ele está lá. Será que Deus é esquizofrênico? Não. Aqui está algo que devemos perceber. Quando somos vencidos pela intimidação, muitas vezes Deus nos envia para um lugar neutro, para ministrar ao nosso coração, pois Ele nos ama. Eu era ignorante em relação ao que estava ocorrendo naqueles cultos, mas acho que foi diferente com Elias. Ele sabia como confrontar oposição com ousadia, mas estava com medo daquela rainha. A verdadeira pergunta agora se torna: o que estava por trás da pergunta de Deus? Deus estava indagando por que Elias não confrontou a rainha, pois era ela quem estava liderando todo o mal. Ela precisava ser parada, mas ao contrário, Elias fugiu dela. Ao invés de responder a pergunta por trás da pergunta, Elias mudou de assunto, reclamando que ele era o único fiel a Deus que havia restado. É clássica a história triste. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. 1 Reis 19, verso 10. Deus ignorou completamente essa resposta e mais uma vez repetiu a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E novamente Elias contou a mesma história triste. Ele havia desistido e não queria lidar com o mal por trás do mal. Deus, mais uma vez, ignorou completa e totalmente sua história de coitadinho de mim e deu uma ordem chocante. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Você percebeu as últimas palavras? Suceder a você como profeta? Deus estava substituindo Elias, porque ele havia sucumbido à intimidação e se deixado vencer por ela. Se continuarmos lendo o segundo livro de Reis, veremos que Elias passou a maior parte dos 4 anos seguintes treinando seu substituto. Além disso, há mais notícias chocantes. Ele não ungiu Azael e nem Jeú. Seu substituto Eliseu teve que fazer isso. Eliseu não era intimidado em nenhum nível. Ele era corajoso e não recuava diante de nenhuma maldade. Deus diz sobre ele: Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Entre Jeú e Eliseu, a dinastia pecaminosa de Acabe e Jezabel foi derrubada. Creio que originalmente era a tarefa de Elias fazer isso, mas por causa da intimidação, o destino foi alterado. Admitimos que Elias, diferentemente do servo preguiçoso, conhecia o caráter de Deus. Porém, sua batalha mostra claramente o que o medo e a intimidação podem fazer em relação ao nosso dom e chamado. É muito importante decidir firmemente que não se render diante do medo e da intimidação. Deus irá nos apoiar quando enfrentarmos essas forças. É possível vencê-las, mas temos que destruí-las com a palavra e as promessas de Deus. Repito, Deus é por você. Ele acredita em você. Ele quer que você floresça nos dons que colocou em sua vida. Não recue. Não permita que ninguém o detenha da sua missão e do seu destino. Refletindo, o medo tem sido o ladrão de muitos sonhos. Ele é traiçoeiro, tenta tomar o controle e, se não lidarmos corretamente com ele, nosso destino pode ser alterado. De que maneiras o medo tem tentado mudar o seu destino? Segundo, Timóteo foi advertido a não negligenciar seu dom. Por que é perigoso ignorar nosso dom? Dentre os exemplos listados, qual motivo de negligência teve mais a ver com você? Por quê? E terceiro, a intimidação é um espírito. De que formas você já encontrou esse espírito? Como esse espírito deve ser vencido e derrotado? Cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Gálatas 6.